você disse adeus pro meu coração, sem querer me ouvir, não me deu opção. Tá machucado demais o meu coração, tô bebendo e pensando em você, em você. Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você. Tô sem você, tô sem você. Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens. Tô sem você, tô com saudade, vem me fazer parar de sofrer. Bora mandinha, Insta Vídeos, Minuto da Música, Boteco Buscar, meu parceiro Pedro, tamo junto e misturado. E você disse adeus pro meu coração, e sem querer me ouvir, não me deu opção. Tá machucado demais o meu coração, tô bebendo e pensando em você, em você. Garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você. Tô sem você, tô sem você. Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens. Tô sem você, tô com saudade. Tô virando garrafas, morando no bar, sentindo saudade de você. Tô sem você, tô sem você. Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens. Tô sem você, tô com saudade, vem.